E aí, mano, beleza? E aquele cara lá, hein, meu? Vamos pegar ele que ele tá de vacilo. Só porque tem carro, grana. Eu tô de olho no boyzinho, que ri da minha cara. A minha esnoba tem nojo, isso me incomoda. Seu pai é empresário, tem muito dinheiro. Quando passa por aqui me chama de maloqueiro. Eu vou armar o bote e um esquema firmeza. Eu não vou perdoar quem riu da minha mãe, que lavou, passou pra essa laia nojenta. Eu não aguento, vou partir pro arrebento. Chamo os manos de responsa na área. Vamos que vamos, só não pode deixar falhas. O boy já tá na mão, vamos lá pro cativeiro. Liga pro velho, exija o dinheiro. O boyzinho tá na mira, reagir você atira. Fita dominada, não posso deixar falhas. O boy já tá na mão, vamos lá pro cativeiro. Liga pro velho, exija o dinheiro. O boyzinho tá na mira, reagir você atira. Fita dominada, não posso deixar falhas. O boy já tá na mão, vamos lá pro cativeiro. Liga pro velho, exija o dinheiro. Diga pra ele que eu não tô de brincadeira. Diga pra não ligar pra polícia. Nos olhos maldade, pura malícia. Eu não tô nem aí pro que vão achar de mim. Da minha cara ninguém vai mais rir. O mano meu me avisa do perigo, que alguém descobriu o esconderijo. Eu não esquento, hoje é o dia. Eu vou mantendo o boyzinho na mira. O boy já tá na mão, vamos lá pro cativeiro. Liga pro velho, exija o dinheiro. O boyzinho tá na mira, reagiu, você atira. Fita dominada, não posso deixar falhas. O boy já tá na mão, vamos lá pro cativeiro. Liga pro velho, exija o dinheiro. O boyzinho tá na mira, reagiu, você atira. Fita dominada, não posso deixar falhas. Um outro mano me ligou no celular. Fica ligeiro, que o bicho vai pegar. Até agora o resgate foi negado. Por um instante me senti ameaçado. Cada minuto pra mim valia muito. A casa caiu e agora o que eu faço? Jamais eu vou me entregar. Se possível mato. Se eu me entregar vão bater na minha cara. Se eu morrer, o que vão dizer? Era um neguinho que roubava e matava. Pra sociedade não faz nenhuma falta. O boy já tá na mão, vamos lá pro cativeiro. Liga pro velho, exija o dinheiro. O boyzinho tá na mira, reagir você atira. Fita dominada, não posso deixar falha. O boy já tá na mão, vamos lá pro cativeiro. Liga pro velho, exija o dinheiro. O boyzinho tá na mira, reagir você atira. Fita dominada, não posso deixar falha. Fecharam o cerco aqui no cativeiro. Eu e os manos estamos ligeiro. Foi quando o deles muito louco foi pra cima. Disse pra mim, pega o boy e extermina. Ainda não foi a minha resposta. Na sequência ele caminha pra fora. Tiros e mais tiros, eu ouvi. Revidou, tomou um pipoco certeiro. Aí já era, lá se foi um parceiro. Era um moleque que eu vi crescer. Agora é tarde, não dá pra se arrepender. Vou me culpar por toda a minha vida. Isso é se eu sair daqui com vida. O boy já tá na mão, vamos lá pro cativeiro. Liga pro velho, exija o dinheiro. O boyzinho tá na mira, reagiu, você atira. Fita dominada, não posso deixar falhas. O boy já tá na mão, vamos lá pro cativeiro. Liga pro velho, exija o dinheiro. O boyzinho tá na mira, reagiu, você atira. Fita dominada, não posso deixar falhas. Sinceramente eu pensei no perdão. Pra eles nada vale a palavra de ladrão. Preto, pobre aqui não tem valor. Da minha vida eu fiz um filme de terror. Soltei o boy, mas não vou me entregar. Munição e armamento aqui tem pra trocar. No mesmo instante invadir o cativeiro. Acertei um só, mandei para o inferno. Chuva de bala pra cima de mim. Vai me exterminar, não tô nem aí. Vários tiros atingem o meu corpo. Aí já era, eu tô morto. De longe eu ouço a minha mãe chorar. O inferno me espera, eu tô indo pra lá. O pai foi liberado e você assassinado. Assassinado, mais um assassinado. O boy não reagiu, mas você insistiu. Deixamos falha, a casa caiu. Sinceramente pensou no perdão. Pra eles nada vale a palavra de ladrão. O boy foi liberado e você assassinado. Assassinado, mais um assassinado. O boy não reagiu, mas você insistiu. Deixamos falha, a casa caiu.